Irmãos, nós estamos na terça de avivamento. Essa foi uma direção que Deus nos deu para esse mês de janeiro, porque o mês de janeiro geralmente é um mês que muitos diminuem um pouco o ritmo, né? Desaceleram, e é normal isso mesmo, mas uma direção que Deus nos deu para esse mês de janeiro é buscar, ministrar sobre avivamento, sobre o fogo de Deus sobre a nossa vida, porque nós cremos que este é um ano que nós vamos depender, como nunca dependemos, do Senhor Jesus. Esse é um ano mais do que nunca, nós somos chamados, convidados, levantados por Deus para viver no ritmo dEle, para viver na direção que Ele determinar para nós. Avivamento é isso. Avivamento não é um ajuntamento somente, avivamento não é um grande evento. Nós demos um nome para as terças proféticas de janeiro, mas a gente sabe que o avivamento se manifesta em todos os dias. Onde Jesus está, Ele se move, Ele se manifesta com a sua presença. Avivamento não pode ser um estereótipo, não é um rótulo que eu coloco. Ah, aquela oração é uma oração mais avivada. Não, querido, a oração avivada é a oração do coração, é a oração quebrantada, é a oração que entende o seu lugar diante de Jesus, é a oração que começa no Espírito. Por isso, avivamento é obra de Deus. Diga comigo, avivamento é uma obra de Deus. Nós não podemos gerar isso. Ninguém gera avivamento. Nenhuma pessoa, por mais consagrada que ela seja, ela pode gerar o que só Deus pode gerar. Avivamento é sobre um despertamento para uma vida no Espírito. É uma vida influenciada, movida, impulsionada, transformada pelo Espírito. Não existe avivamento sem a ação do Espírito Santo de Deus. Não existe avivamento se Deus não quiser colocar a mão ali, se Deus não quiser se manifestar ali. Nós estamos vivendo a agenda dos céus. Avivamento é viver a agenda dos céus, é uma obra de Deus. Ele, somente Ele, é capaz de fazer isso. Amém? Por isso, numa reunião como essa, nosso coração fica incendiado, porque só Deus pode fazer isso. Só Deus pode incendiar o seu coração e o meu coração. O tema dessa palavra hoje é o avivamento que precisamos. É o avivamento que nós precisamos nesses dias. O avivamento que você precisa na sua vida, na sua casa, na sua família. É o avivamento que você precisa na sua vida espiritual. Esse avivamento que nós estamos buscando, o avivamento que somente os céus podem gerar. Eu quero convidar você a abrir em Ezequiel, capítulo 37. Abre lá em Ezequiel 37, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, Ezequiel 37, do 1 ao 14, Ezequiel 37, do 1 ao 14, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha destes quatro ventos, Ó Espírito, sopre, sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os meus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Aleluia. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Aquele que fala é aquele que faz. Amém? Diga comigo: aquele que fala é aquele que faz. Irmãos, Ezequiel desenvolveu um ministério profético num tempo muito desafiador e muito difícil. Ezequiel desenvolveu um ministério profético no cativeiro da Babilônia. Ele foi um dos homens levados, deportados para a Babilônia, com uma elite real, com uma elite de artesãos, com uma elite de pessoas que foram na segunda deportação. Foram quase 70 anos vivendo aquele ambiente de Babilônia, aquele ambiente de cativeiro. E naquele lugar, um lugar muito desafiador, Ezequiel recebeu visões de Deus. Ezequiel recebeu revelações dos céus. Preste atenção. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, espere por revelações dos céus. Deus vai falar com você. Em momentos difíceis, Deus vai gerar algo na sua história e na sua vida. Todo avivamento nasce como uma resposta dos céus para um tempo de crise. Então, em tempos de crise, é um tempo de oportunidade. É um tempo de viver coisas novas em Deus. Então, não encare, querido, as suas crises somente como dias ruins, pesados. Podem ser sim, mas tempos de crise são tempos de revelações dos céus. São tempos de manifestações de Deus. Aqui é um contexto de crise. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Deus precisava fortalecer aquele povo. Deus precisava fortalecer o povo que estava na Babilônia. Ezequiel estava vivendo um tempo tanto de crise, que não bastava ele estar na Babilônia. Mas na Babilônia, por exemplo, ele fica viúvo, a sua esposa morre no cativeiro. Imagine você, para esse profeta, profetizar a palavra num tempo como aquele. E ali ele recebe uma visão de Deus. Deus coloca o profeta diante de mortos com seus ossos muito secos. Essa é a visão de Ezequiel 37. E a comparação é simples, o texto mesmo nos explica. Aqueles ossos secos, sem vida, era o povo de Deus no cativeiro. Porque no cativeiro da Babilônia, aquele povo passa por um tempo de apatia espiritual, de frieza espiritual. Eles tiveram a sua terra queimada, eles tiveram o templo destruído, o símbolo maior da sua fé, eles foram afastados ali daquele lugar em que eles manifestavam a sua fé e foram levados para um lugar em que eles não podiam expressar a sua fé. E ali, oprimidos pelo rei Nabucodonosor, eles estavam num tempo de apatia, de frieza. E o profeta Ezequiel vai nos dizer que eles pareciam como ossos muito secos. Imagine essa cena, irmãos. O verso 11 que nós lemos diz: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Mas quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia um caos, Deus enviou uma voz, Deus enviou uma palavra profética sobre eles. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus se manifesta no caos. Quando tudo parece perdido na nossa vida, Deus envia uma voz profética, Deus envia uma palavra, Deus é capaz de mudar qualquer realidade, Deus é capaz de gerar novas todas as coisas na sua vida e na minha vida. Não há nenhuma realidade impossível, que Deus não possa agir, que Deus não esteja no controle, que Deus não possa tocar e que Deus não possa transformar. Não há nenhuma realidade, por mais difícil que ela possa ser, por mais desesperadora que ela possa parecer. Qual a sua realidade hoje, querido? Qual a realidade da sua vida? Todos nós enfrentamos vales de ossos secos. Esse tempo difícil, esse tempo muitas vezes de apatia espiritual, de frieza. Muitas vezes os desafios que nós enfrentamos na nossa vida geram momentos assim no nosso coração, geram esse tempo de frieza, de apatia, de distanciamento. Mas eu preciso dizer para você, assim como o profeta Ezequiel foi levantado para profetizar uma nova realidade, aquela realidade da Babilônia, Deus quer gerar uma nova realidade na sua vida. Deus quer mudar, Deus quer interferir, Deus não perdeu o controle, Deus está agindo nesse momento agora. Há alguma coisa que Deus está fazendo, que Deus está realizando, há alguma coisa que Deus está gerando nesse tempo. Você crê nisso? Isso é avivamento. Avivamento nasce num tempo de crise. Nós precisamos buscar por esse avivamento que só Deus pode gerar, que só Deus pode fazer, que só Deus pode incendiar. Nós precisamos buscar por esse tempo, nós precisamos buscar por esse avivamento. Eu quero compartilhar com você algumas coisas dessa palavra antes da gente buscar os céus e orarmos aqui hoje. A primeira coisa é que o avivamento que nós precisamos é o avivamento da palavra. Diga comigo: o avivamento da palavra. Foi assim que Deus conduziu Ezequiel. Os versos 3 e 4 desse texto que nós lemos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe qual foi a direção de Deus para Ezequiel diante dos ossos secos? Profetizar a palavra. Irmãos, avivamento que precisamos é o avivamento da palavra. Há duas coisas aqui que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, Ezequiel se coloca para ouvir. Ele diz assim para Deus: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Só o Senhor sabe. Ezequiel se coloca no lugar de ouvir. A posição aqui é de humildade, de dependência. Sabe, a posição aqui não é de alguém que tem todos os caminhos, todas as respostas. É alguém que fez um curso de avivamento, então ele sabe exatamente como Deus vai agir. Hoje em dia tem curso para tudo, irmãos, não é? Tem curso para você aprender a falar em língua estranha, tem curso para aprender a revelar o que está escondido na vida do outro. É? Tem curso para tudo hoje em dia. Ezequiel não fez um curso. Ezequiel se colocou para ouvir. Ezequiel se colocou num lugar como alguém que não tem resposta para tudo. Humildade, dependência. Irmãos, uma experiência profunda com Deus parte do ouvir, do processar, do absorver, do se render antes de qualquer coisa. Nós não damos o que não temos. Só profetiza quem se dispõe a ouvir. Então, os profetas de plantão, só profetiza quem se dispõe a ouvir. Desconfie de profetas solitários. Eu não respeito profetas solitários. profetas que não têm paternidade sobre eles, profetas que não têm casa espiritual, profetas que não sentam para ouvir. Eu não respeito intercessores que não se abrem para receber uma intercessão. Eu não respeito pessoas que levantam os seus narizes e dizem assim, não, eu já sei tudo sobre Deus, eu acesso o terceiro céu. Oh, aleluia. O cara é tão bom que ele não fala nem aleluia, ele fala aleluias. Mal sabe o que ele está dizendo, mas eu não vou dizer para você o que é isso. Mas o fato é que eu não respeito profetas solitários. Eu não respeito profetas que não se colocam numa posição para ouvir. Querido, se você quer entregar alguma coisa, primeiro você tem que se colocar para ouvir. O profeta Ezequiel, antes de profetizar, ele coloca-se diante de Deus e diz assim, Senhor, eu não sei, tu sabes, eu estou aqui para ouvir. Eu recebo um direcionamento do Senhor. Antes de ser palavras para transformar os outros, irmãos, a palavra precisa transformar a nós mesmos. Por isso, aquele que profetiza antes, ele precisa se colocar numa posição humilde, de rendição, de ouvir. Essa é a primeira condição para profetizar. E nós não profetizamos nada do nosso coração ou algo que vem à nossa mente, nós profetizamos a palavra. Nós declaramos a palavra. Alguns acham que profecia é adivinhação, fazem uma mistura. Cuidado com isso, querido. É quase um mantra gospel, assim, sabe? Tem até revelação dos números da Mega Sena. Tem de tudo hoje em dia. Querido, a Bíblia é muito mais simples do que a gente imagina. Se você quer se colocar num lugar de profetizar na vida de alguém, querido, profetize a palavra. Primeiro você ouve, primeiro você internaliza, primeiro você se rende, e depois você é apenas um instrumento. Ezequiel profetiza a palavra. Olha o que ele diz, ouçam a palavra do Senhor. Não é o que eu tenho a dizer, não é o que eu acho, não é o que eu tenho a dizer, é a palavra. Não é o meu argumento que muda uma realidade, não é como eu argumento que vai mudar a vida de uma pessoa, é a palavra. Então o que eu tenho que declarar sobre o outro, não é o que eu acho, é a palavra. A minha opinião fica de lado. A minha opinião, ela tem que ser colocada num lugar de serviço à palavra. Então, muito cuidado, querido, quando você se coloca nesse papel de profetizar algo na vida de alguém. Por favor, tenha muito temor de Deus em relação a isso. Eis que o Senhor te diz. Cuidado com isso, querido. Eu me tremo todo quando eu escuto essa expressão. Porque será que Deus disse mesmo? Porque se ele disse, ele vai me confirmar na sua palavra, ele vai me encaminhar na palavra. Eu já recebi tantas palavras de Deus por meio de pessoas, e que eu precisei guardar no coração. Precisei guardar no coração. E quando eu guardei no coração, Deus sempre me levava à palavra. Porque nenhuma palavra que eu entrego para alguém pode se distanciar da palavra. Sabe por quê, querido? Porque não existe profecias além da palavra. Tudo que precisa ser profetizado na sua vida e na minha vida já foi profetizado na palavra. Você entende isso? Amém? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. O avivamento que precisamos é o avivamento da palavra, é a revelação de Deus. Nós precisamos ser sensíveis à revelação de Deus. Veja, por exemplo, a história de Naamã, o comandante do exército da Síria. Estava com lepra. Qual foi a direção do profeta para Naamã? Mergulhe no rio 7 vezes. Ele foi lá com uma certa resistência, mas depois obedeceu, e na 7ª vez ele foi curado. Querido, não foi o ato de mergulhar no rio que curou Naamã. Por favor. Foi a palavra, uma obediência à palavra. Naamã mergulhou na palavra. Quando Pedro é convidado para sair do barco e ir até Jesus, que estava fora do barco, e a Bíblia diz que ele anda sobre as águas, Pedro não andou sobre as águas simplesmente, Pedro andou sobre uma palavra, uma ordem, um direcionamento de Jesus. Porque, naturalmente falando, ninguém, nenhum homem, seja 2000 anos atrás, seja agora, anda sobre as águas. É impossível, a gravidade não nos deixa fazer isso. É um ato que é impossível. Então, como Pedro andou? Ele andou sobre uma palavra. Ele andou sobre uma ordenança. Ele andou sobre um convite. Irmãos, o avivamento que nós precisamos é o avivamento da palavra de Deus, é o avivamento embasado na sua palavra. Deus não vai falar nada, não vai fazer nada que contrarie o que Ele mesmo nos deixou como sua palavra. Então, por favor, querido, se você vê uma prática que está fora da palavra, você não precisa nem perguntar se aquilo é de Deus ou não. Pode ser uma coisa emocionante, pode ser uma coisa assim que, sabe, que empolgue você, mas se está fora da palavra, foge, rejeita, expulsa, exorciza, faz qualquer coisa. Mas se está fora da palavra, não tem nem o que dizer, está fora. Se alguém te dá uma direção que não está em sintonia com o que Deus nos deixou na sua palavra, a direção não é de Deus. Ponto. Não tem vírgula nesse. Ah, mas se. Não! Se a direção está fora da palavra, acabou. Não tem nem conversa, não tem diálogo, porque o avivamento que Deus gera é um avivamento baseado no que Ele mesmo deixou para nós. Deus não vai fazer nada do que Ele mesmo não nos instruiu, não deixou para nós. Sabe qual é o nosso manual para viver avivamento? É a palavra. Amém, querido? Amém. Então rejeite movimentos estranhos à palavra. Rejeite movimentos estranhos à palavra. Porque são movimentos que não vão te levar ao encontro do que Deus quer gerar na sua vida. Vão te confundir, vão te perturbar. E alguns deles ainda são do diabo, que parece ser de Deus. Porque a Bíblia diz que por crer, até o diabo crê. Até o diabo faz prodígios. Então nós precisamos entender que o que vai pesar, o que vai diferenciar, Deus já nos deu um manual, Deus já nos deu um mapa, Deus já nos deu um direcionamento, e nada vai fugir à sua palavra. Nós precisamos ser crentes que amam a palavra, nós precisamos ser crentes que se deleitam na palavra, nós precisamos ser crentes que são apaixonados pela palavra, que se alimentam da palavra, que ruminam a palavra. Como diz lá o Salmo 1, nós precisamos ser crentes que sabe, interiorizam, absorvem a palavra, praticam a palavra, e tudo que é fora dela, nós rejeitamos, como prática e como decisão para a nossa vida. Amém, queridos? Amém. Então, o avivamento é o avivamento da palavra. Ezequiel apenas iria falar o que o Senhor diria para ele. Mas antes de falar, ele se coloca numa posição para ouvir. Ele ouve e repete. Ele ouve e transmite o que Deus disse a eles. A ele. A segunda coisa é que o avivamento que precisamos, ele gera uma completa restauração. Diga comigo, completa restauração. Deus estava tratando daquele povo. Veja bem, eles foram para a Babilônia debaixo de uma permissão, de uma vontade permissiva de Deus. Querido, tudo que nos acontece, ou Deus gerou, ou Ele permitiu. Porque Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias. Amém? Todas as circunstâncias. O cativeiro foi permissão de Deus. Deus os levou para lá. Porque Deus precisava moê-los. Deus precisava discipliná-los. Eu falei isso aqui domingo. Há momentos em que Deus vai usar a vara para nos disciplinar, porque Ele nos ama. Hebreus capítulo 12, verso 6. Porque Ele ama você e o trata como filho, em alguns momentos Ele vai precisar disciplinar você. Como um pai, porque ama o seu filho, em alguns momentos disciplina o seu filho. E Deus fez isso com o povo na Babilônia. Eles se afastaram de Deus, eles desobedeceram a Deus. Então, ali Deus estava gerando um novo povo, Deus estava trabalhando neles. Foi um tempo de restauração, mas a restauração ela precisava ser completa. E é interessante o movimento que o texto faz, entendendo que essa é uma visão que Ezequiel recebeu, daquilo que Deus estava fazendo na vida do povo na Babilônia. Então, ele começa assim: e eu profetizei, verso 7, e conforme a ordem recebida, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Então, houve, no primeiro momento, uma organização do cenário. Os ossos estavam espalhados, e a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, o quê? O que ele recebia de Deus, não era coisa dele, do coração dele, do que ele achava que tinha que falar, é o que ele recebia de Deus. Enquanto ele profetizava, houve um barulho, um som, e os ossos se juntaram. Irmãos, o avivamento que vem de Deus, ele organiza a nossa estrutura, ele traz ordem. O primeiro movimento é que cada coisa seria colocada no seu devido lugar. O que está desorganizado na sua vida? O que está fora de lugar? O que tem, quem sabe, está fora da vontade de Deus na sua vida? Querido, o avivamento, quando é avivamento de Deus, ele vem organizar, ele não mantém o que está fora de lugar, fora de lugar. Deus não aprova o que está fora da sua vontade na nossa vida. Amém, querido? Deus não aprova. Nós precisamos ter noção e consciência de que Deus organiza. Deus organiza o que está fora do lugar, o que está fora da sua vontade, o que está fora da sua palavra. Deus organiza. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, era o caos. E a Bíblia diz que o Espírito se movia. Irmãos, esse verbo se mover é o verbo pairar, é o verbo incubar, é o movimento da galinha que choca os seus ovos. É como se Deus estivesse organizando o que estava bagunçado no mundo. É o caos sendo organizado por Deus e sendo gerado algo novo. Imagine agora o mesmo Espírito pairando sobre você, organizando o que está fora de lugar. Então nós declaramos, em nome de Jesus, que o avivamento que vai alcançar a nossa vida vai organizar o que está fora de lugar. Em nome de Jesus, nós declaramos que Deus está trazendo a ordem, organizando as coisas. Há duas semanas atrás eu recebi isso aqui nessa terça profética de uma forma muito clara. Deus está organizando o que está fora de lugar aqui na igreja. Deus está organizando esse tempo. Esse ano será um ano de avivamento, porque Deus vai trazer ordem. Deus está mexendo, Deus já está trazendo de volta ao seu lugar o que foi tirado do lugar. Eu, com muito temor, eu falo isso, irmãos. Há duas semanas atrás, na oração, quem estava aqui vai lembrar disso. Eu declarei isso aqui porque Deus me levava a essa imagem. Deus me levava a essa imagem de trazendo a ordem o que estava em desordem, o que foi desorganizado. Deus está pairando, Deus está se movendo como uma galinha chocando seus ovos. Deus está gerando algo novo, Deus está trazendo ordem à nossa vida. O mesmo Espírito que colocou ordem no caos em Gênesis está em você, está em mim. Isso vai alcançar a sua casa. Nós declaramos que Deus está organizando sua casa. Porque o que está fora da vontade de Deus na sua casa, querido, não pode ficar no mesmo lugar. Não pode ficar, entenda isso. Quando o avivamento chega, ele organiza. Ele organiza. Deus está trazendo em ordem as confusões mentais. Deus está organizando seus pensamentos, Deus está organizando a frequência da sua mente, Deus está trazendo em ordem, em nome de Jesus. Mas o texto continua, no verso 8 ele diz assim: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Aqui há um revestimento, ou seja, Deus organizou, juntou e começou a revestir. A revestir, há uma nova roupagem que Deus quer dar à nossa realidade. Não há avivamento sem a nova roupagem do Espírito. A vida no Espírito é uma vida nova. Deus quer nos vestir com a sua vida, é uma nova roupagem. Não há avivamento sem santidade. Não há avivamento sem transformação de vida. Não é só colocar as coisas em ordem, mas é dar uma nova roupagem a isso, para que elas não voltem a ser o que eram antes, sabe? Quem tem filho pequeno, como eu, estou nessa fase, sabe do que eu vou dizer agora. Você arruma a sala e você conta até 10, até 10, eu viro de costas e fico, 1, 2, quando eu volto, depois de contar até 10, está tudo desarrumado de novo. Nada fica no lugar, irmãos. Quando o Benjamin nasceu, eu tinha na minha cabeça a idealização. Não, tudo vai ficar como era antes. Está rindo de mim, né? Mas você pensou a mesma coisa no seu primeiro filho. Tudo vai voltar como era antes, vai ficar bem, tudo certo. Irmãos, eu arrumava, ele desarrumava. Eu arrumava, ele desarrumava. Eu arrumava, ele desarrumava. Aí veio o Davi, para juntar na gangue, aí eles se juntam, é uma gangue, os dois eles se juntam assim, eles são parceiros de bagunça, sabe, são parceiros de provocar o pai, eles me provocam, eles gostam disso, ao mesmo tempo eles estão brigando, um está arrancando o rabo do outro, estão brigando, brincando, daqui a pouco brincam, mas são parceiros de gangue, eles são parceiros de bagunça, eles se juntam, e não fica nada no lugar, até o dia que eu descansei com esse negócio. Se você for na minha casa, amanhã pela manhã, ela vai estar toda revirada, e é isso mesmo, eu descansei. Né? A Márcia nos ajuda, ela deve ter arrumado hoje, mas eu vou chegar lá agora, já vai estar tudo jogado de novo. E que você chama a atenção mais dura, o Benjamin fala assim para mim: ah, pai, a gente é criança. Aí quebra você, né? Quebra você. Aí eu falei: tá bom, meu filho. Tá tudo bem. Querido, entenda uma coisa. Quando Deus entra, Ele organiza. Mas para que não volte a ser como era antes, Ele gera uma nova roupagem. É esse o movimento que Ezequiel está dizendo. Eu levei vocês para a Babilônia. Vocês estão como ossos secos na Babilônia, mas eu não estou parado, eu não estou distante, Deus falando, eu estou trabalhando na vida de vocês, vocês estão sendo amassados, vocês estão sendo moldados, então agora eu começo a organizar o que vocês bagunçaram, então eu estou organizando, e agora eu estou dando um novo padrão, uma nova roupagem, eu estou cobrindo vocês com uma nova roupagem. Irmãos, avivamento vem trazer santidade, mudança de caráter. Não existe avivamento sem mudança de caráter. O avivamento mexe nas nossas decisões, o avivamento mexe no nosso comportamento. Nós éramos uma pessoa e passamos a ser outra. Se não for assim, é fogo estranho, não é fogo de Deus, porque o fogo de Deus transforma, o fogo de Deus muda. Amém? Então, traz revestimento. E aí, continuando o movimento aqui, verso 9, a segunda parte do verso 9 do capítulo 37, ele diz assim: venha, deixe os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Não adianta nada, irmãos, nós termos mudança de vida se não é uma mudança gerada pelo Espírito. Essa é a revelação do texto. Você talvez conheça alguém que é perfeito em tudo. A pessoa é toda certinha. Ela é legalista, mas ela não é transformada. Há uma diferença. Porque o avivamento não é só mudar comportamento. O avivamento é uma mudança de dentro para fora. É a vida no Espírito. É uma vida impulsionada pelo Espírito. Então, qual é o movimento que Deus fez aqui? Ele organizou, ele deu uma nova roupagem, mas não havia o Espírito, a Bíblia diz. Não havia soprado o Espírito, porque é o Espírito que nos leva a uma vida transformada. O avivamento só pode ser gerado pelo Espírito. É o sopro de Deus. Não é força. Zacarias, capítulo 4, verso 6, vai dizer, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Não é legalismo, não é religiosidade, é pelo meu Espírito. Nós provamos de uma completa restauração pela vida do Espírito. Paulo, em Gálatas 5, vai dizer, vivam pelo Espírito. E aí ele vai nos dizer, Gálatas 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, não há lei, porque é o Espírito que gera. E os que pertencem a Cristo, verso 24, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que é o fruto do Espírito? É a vida no Espírito que só o Espírito gera. Só o Espírito gera. Então, avivamento, querido, é uma completa restauração da nossa vida. O que Deus está mostrando aqui para Ezequiel é o que ele estava fazendo, ele estava restaurando completamente aquele povo. Ele estava organizando, ele estava dando uma nova roupagem e ele estava soprando o Espírito sobre eles. Uma vida nova estava sendo gerada ali, um povo novo estava sendo gerado ali. Para quê? Aí vem o propósito. Porque nenhum avivamento é para a gente ficar aqui dentro. Nenhum avivamento é para a gente apenas sentir um calor diferente no coração. Todo avivamento, ele se manifesta por um propósito maior. Olha o que o texto diz, verso 10, eu estou caminhando para o final, Ezequiel 37, 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, ó, e se puseram em pé, e era um exército enorme. O avivamento que precisamos é um avivamento que nos leva a um posicionamento. Consegue ver a grandeza disso, o impacto disso, de um avivamento gerado por Deus? O texto diz que aquele exército que antes estava espalhado, eles se juntaram, receberam um novo revestimento, eles receberam o Espírito, a vida de Deus, o sopro de Deus, e a Bíblia diz que eles se puseram em pé, e era como um exército, ou seja, não eram apenas pessoas reunidas, mas eram pessoas posicionadas. Não eram apenas um bando de crente num culto malucão aí, não. Eram pessoas que se posicionaram como um exército, elas se viam como um exército. Do lugar de sequidão, Deus gerou um exército. Do lugar da escassez, Deus gerou um ministério. Querido, eu profetizo sobre a sua vida com muito temor no meu coração. Do lugar da sua sequidão, Deus vai gerar um ministério. O que é ministério, querido? É um povo posicionado, que vive por um propósito maior. Que vive por um propósito maior. Eles estavam posicionados como um exército. O vale de ossos secos deixou de ser um lugar de desistência, um lugar de sequidão, para se tornar um quartel-general, um lugar de missão. É por isso que Deus nos aviva. É por isso que Deus gera avivamento, querido. Não é para você simplesmente, sabe, sentir uma coisa diferente. Não. Deus gera um avivamento no nosso coração para nos posicionar como homens e mulheres dele no lugar onde ele nos plantou. Porque o que ele fez em nós, ele quer fazer através de nós. Então você é como um exército levantado por Deus nesse tempo para guerrear, não contra pessoas, mas contra principados e potestades, contra um reino espiritual que está tentando dominar o mundo, mas nós declaramos que a igreja vai se posicionar nesse mundo como um exército e vai tomar essa terra, o evangelho vai crescer, vai levar para outros lugares e a igreja vai avançar, ela não vai diminuir, ela vai avançar, ela vai crescer, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre a Catedral Metodista, um exército dos céus, um exército está sendo levantado nesse tempo. Nós vamos avançar no evangelho para ganhar essa cidade, mas seria muita pretensão nossa achar que a visão é só nossa. Não, nós vamos nos juntar aos nossos irmãos que já estão nesse exército e vamos fazer um grande exército e juntos nós vamos ganhar Petrópolis para Jesus. Mas a visão não é de uma pessoa, a visão não é nossa, a visão é do reino, e ao reino nós servimos, ao rei e ao reino nós servimos. E o que vai acontecer quando nós passarmos? Uma outra geração será levantada, e assim por diante, de geração em geração, as pessoas conhecerão os feitos de Deus. Nós declaramos isso. Porque a igreja é de Deus, querido. A igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Quando eu não estiver aqui, uma nova geração será levantada. Quando você não estiver aqui, uma nova geração será levantada. Você não precisa, querido, entender que as coisas vão acontecer só se você estiver aqui. Não, quando você não estiver aqui, outra geração será levantada para se juntar a esse exército e viver a visão que ele mesmo estabeleceu, até que ele volte. Então você está sendo convidado a se juntar a um exército, a se posicionar como um crente fiel a Jesus. O lugar onde você está, é onde ele te plantou. Querido, lá no seu trabalho, você faz parte desse exército. Seja um crente fiel a Jesus. Por favor, dê bom testemunho. Manifeste obras de santidade. Manifeste o fruto do Espírito no lugar onde você está. Isso é avivamento. O avivamento, ele nunca para num lugar. O avivamento, ele toma as ruas, ele gera transformações sociais, ele toca a cidade, ele toca o lugar onde aquele exército está inserido. E essa é a visão de Ezequiel. Verso 12, e eu termino para a gente orar. Por isso, profetize, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Versos 26 e 27 do capítulo 37, farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna, eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Há uma aliança que Deus está fazendo. Há uma aliança que Deus está fazendo comigo, com você também nesses dias. Essa aliança que Ele fez com esse povo há muito tempo atrás nos alcança nos dias de hoje. Ela se cumpriu em Jesus e ela nos alcança nos dias de hoje. Deus está fazendo uma aliança, ou melhor, fez uma aliança perpétua que alcançou em Jesus a minha vida e a sua vida. E Ele está nos levantando nesse tempo, Ele está nos levantando por meio da sua palavra, gerando restauração e nos levando a um lugar de posicionamento. O Espírito Santo está agindo, querido. Ele está agindo no nosso meio, Ele está agindo na sua vida, na sua família, Ele está agindo. Você crê nisso? Amém. Amém.